Notorious B.I.G. cover. B.I.G. P.O.P.P.A. Capacitada pro caô, malvadeza odiosa, mas meu lema é paz e amor. Eu não tô bolado e na minha voz não tem nenhum rancor. Só tenho esse jeitão de falar igual bandido. Eu tenho tipo, eu gosto de cara sacana que me chupa igual uma manga, me fode igual uma puta safada e no final do dia ele não espana. Não pode ser quebrado, tu tem que ser meu gado. Eu sou a fêmea alfa e minha buceta é meu falo. Deixa eles falar que eu abandonei. Eu não rendo pra ninguém, só rendo pra os que escocei. Quando eu tava no anonimato, onde que tava vocês? Agora eu tô com heavy baile, foda-se vocês, caguei. Tem balinha, tá? Nessa puta todo dia. Não fodo com essas piranhas, nem gosto de judaria. Sou uma poeta e que eu escrevo é pederastia. Ele ama meu estilo, fala merda, é minha sina. No meu bolso tem lobo guará, tem peixe onça. Apesar de tudo, eu sei bem da minha responsa. Quem fortaleceu vai ser lembrado, sem muita fofoca. Se neurose é pra quem tem, saiba que eu tenho de sobra. Me chama de mami, tu sabe que eu sou mais quente. Igual Arnaldo Sacomani, também sou muito exigente. A mais cobiçada, tu evapoio, eu sou a gerente. Se ele fala que eu não sou sexy, esse bofe mente. Check it out.